Paz do Senhor. Eu vou falar para você a mesma coisa que eu ouvi, que foi o maior conselho bíblico que já recebi. Quando me disseram, continue confiando em Deus. Porque eu tinha um projeto, uma ideia muito boa. E não era antibíblica, não. Só que não dava certo, nunca acontecia. E eu resolvi jogar no lixo. Mas de repente eu percebi que outras pessoas, usando os mesmos princípios bíblicos, com a mesma ideia, com o mesmo projeto, estavam dando certo. Aí eu entendi que não deveria jogar aquela minha ideia, aquela minha esperança fora. O problema era que eu estava me posicionando errado diante de Deus. Primeiro, porque eu queria no meu tempo. E segundo, eu olhava para uma vitória olhando só para o meu egoísmo. Aí eu me reposicionei. Aquilo lá aconteceu no tempo de Deus, uma alegria para o meu coração e é bênção até hoje. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.